Portal do Arrocha. Essa aqui é a pedido de vocês. Claro. E eu vou cantar com todo carinho. Alô, meus diavanáticos de todo o Brasil. Vamos cantar comigo em Abupê. Só te liguei pra dizer que essa noite quero sair com você. Veste o que tiver pra vestir, porque hoje quero te amar pra valer. Tô te ligando da esquina, perto da praça de um orelhão. Não suportei a saudade, sei que é tarde, não diga que não. Só te liguei pra dizer que sozinho eu não consigo dormir. O meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui. Diga que está sem som e nesse abandono não vai me deixar. Que num minutinho se arruma e também tá louca pra gente se amar. Vamos cantar! Vem correndo, vem me ver. Tô doente sem você. Meu remédio é o seu carinho. Essa é boa demais, menino! Vem correndo me encontrar. Estou louco pra te amar. Não sei mais dormir sozinho. Tá gostoso de ver, hein? Galera dançando coladinha embaixo comigo. Ah, faz amor. Cê é Giovanni, papá. Só te liguei pra dizer que sozinho eu não consigo dormir. Meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui. Diga! Diga que está sem som e nesse abandono não vai me deixar. Que num minutinho se arruma e também tá louca pra gente se amar. Vem correndo, vem me ver. Tô doente sem você. Meu remédio é o seu carinho. Vem correndo me encontrar. Estou louco pra te amar. Não sei mais dormir sozinho. Vem correndo, vem correndo. Vem correndo, vem me ver. Tô doente sem você. Meu remédio é o seu carinho. Vem correndo me encontrar. Estou louco pra te amar. Não sei mais dormir sozinho.